Acabamos de escuchar al fenomenal Célio Cruz, que está aquí con nosotros en Madrid hoy. Hay que decir que él prefiere hablar en portugués. Sabemos que un 80-90% de nuestros oyentes entienden el portugués, por eso escuchan Movida Brasileña. Él acaba de aterrizar aquí en Madrid. Y, Célio, buenos días. Buenos días. Bom dia. Bom dia. Como está o Amazonas, Célio? Muito bom, muito bom. Como está a prefeitura, o governo? Está contente com o que está acontecendo lá? Traga notícias do Amazonas para a nossa comunidade aqui nas Europa, como fala. Está crescendo. O Amazonas, Manaus, propriamente, vai ser subsede da Copa do Mundo, né? Vai ser realizado no Brasil em 2014. Então, a cidade está em obras, parecido com Madrid aqui. Muitas obras. Sim. Um estádio moderno, né? E transporte. Eu acho que isso vai ser benéfico para a cidade em termos de investimento público, infraestrutura e outras coisas mais. Sério, aqui na Europa as pessoas se perguntam muito pela Amazônia. A Amazônia é um tema tabu, as pessoas falam muito da Amazônia, se está caindo as árvores, se não, se está devastando e tal. É uma coisa que as pessoas falam muito, mas tem aquele típico ditado que as pessoas querem resolver o problema das coisas desde sentada no sofá, né? Assim, isso, é. Então, conte para nós como é que está esse negócio lá. Não é muito diferente, não. No entanto, propriamente o estado do Amazonas, tem um parque industrial, que é a Zona Franca de Manaus, e isso faz com que o estado tenha uma alternativa econômica que não seja atividade devastadora, com madeira ou algo do gênero. Então ela tem atividade industrial sem que seja devastadora da floresta, né? Isso é um grande trunfo da Amazônia nessa parte. Logicamente, em outros lugares há uma devastação, mas já há um sentimento de barrar essa devastação mais agressiva, né? E agora, fora isso, o Aldir Blanc fez uma letra com o João Bosco dizendo que o Brasil não conhece o Brasil. Imagine que o Brasil não conhece a Amazônia e a Amazônia não conhece a Amazônia ainda. Então nós temos esse problema, mas as soluções, elas estão, digamos que hoje nós descobrimos que nós não moramos na rua, nós não nascemos naquela rua, no bairro onde a gente nasceu, nós nascemos no planeta. Eu acho que essa consciência está ganhando o mundo aqui e lá também. Então, isso em relação ao lixo, em relação à árvore, ao rio, à água, acho que lentamente está ganhando corpo essa ideia de que nós temos de cuidar do planeta. Mexer alguma coisa lá interfere no clima, em outra parte do planeta. Eu acho que essa consciência ainda não é, digamos assim, ainda não alcançou todas as pessoas, mas ela lentamente está avançando. Tem devastação de verdade, Célio? Tem. Tem, digo, o estado do Amazonas é um dos estados mais preservados. Como diz o poeta Tiago de Mello, a parte mais verde do planeta é o estado do Amazonas. E por causa dessa indústria, né? A indústria que trabalha com eletrônica, com outros tipos de materiais que não seja propriamente madeira. Mas no sul do Pará, no Mato Grosso, nas fronteiras, Porto Velho, Rondônia, por falta de outras alternativas econômicas menos agressivas, talvez haja bastante devastação ainda. Mas isso está sendo combatido bem, de uma maneira bem forte, né? pela polícia, pelo Ministério do Meio Ambiente. E agora mesmo, recentemente, antes de viajar, tinha uma apreensão de animais e de madeira. Fazendo a coisa de... Isso está se investindo mais nesse tipo de fiscalização de polícia. Vamos deixar o Célio tomar um pouquinho de água, porque ele está precisando tomar água, porque água é muito bom para a saúde. A água é aqui da Espanha. Um amazonense na Espanha tomando água espanhola. Escutamos uma música mais do grande Célio Cruz. Thank you. essas águas e são meus todos os olhos, minhas noites sem estrelas, sem luar, meu abandono. Luzes do cais, barcos, sinais, a solidão, arcos, umbrais, cordas, metais, desilusão. Sou eu quem leva meu canto pelas ruas como um mantra, uma cruz feita de pinho, santo estandarte, esse manto das estrelas que levanto pra iluminar meu caminho. Essas águas e são meus todos os olhos, minhas noites sem estrelas, sem luar, meu abandono. Luzes do cais, barcos, sinais, a solidão, arcos, umbrais, cordas, metais, desilusão. Sou eu quem leva meu canto pelas ruas como um mantra, uma cruz feita de pinho, santo estandarte, esse manto das estrelas que levanto pra iluminar meu caminho. Célio nos está contando que esse tema é inspirado em Amapá, que é na região de Brasília. Conta-nos um pouco, falando português, espanhol. Ritmo, é um ritmo negro no Amapá chamado Marabaixo, com uma roupagem jazzística, em cima de uma música amazonense. É uma composição sua e do Torrinho, que é um dos grandes compositores lá do Amazonas, junto com você. Célio, o seu nome pesa muito lá no Amazonas. Como é que você leva isso? Porque eu me lembro, quando eu morava no Amazonas, que eu escutava você, suas músicas na rádio, né? E eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, e eu via que os outros músicos queriam chegar perto de você, conhecer o Célio e tal. Como é que você leva essa situação lá? É cômodo? É incômodo? Não, de jeito algum. Eu fico até feliz de outras pessoas quererem gravar minhas músicas, e na verdade eu me sinto assim, eu sou o compositor que toca e canta. E eu me sinto mais compositor do que cantor. Então, eu fico muito feliz quando minha música é gravada por outras pessoas. Agora, nós vivemos um momento lá em que as políticas de cultura, elas estão valorizando mais a cultura exterior. Menos a nossa música, a nossa produção artística do que outras culturas, né? Então, lá se vê ópera italiana, francesa. É um festival de jazz, com muita música americana, música brasileira também, mas não há uma valorização local da nossa cultura, nem o interesse de exportar a nossa cultura. Tanto é que esse disco que a gente está escutando, ele é um manifesto com isso, né? Porque a música amazônica, na verdade, não é conhecida, a cultura amazônica não é conhecida. A Amazônia é conhecida pelo lado exótico, pelas belezas naturais, não por uma produção intelectual ou pela produção artística. Então, nós, esse grupo envolvido na produção do CD e do DVD, nós, individualmente, digamos assim, e esse grupo, estamos revertendo essa lógica, né? Digamos que lá é uma lógica de colônia, uma lógica de querer se apropriar da cultura externa como forma de aculturar-se, de colonizar-se, né? E nós já estamos invertendo essa lógica para que as pessoas da própria Amazônia, do Brasil e do mundo conheçam a riqueza cultural da Amazônia, que não é só belezas naturais, índios, florestas, rios, etc. Tem isso também, mas inclusive para a gente ter maior capacidade de cuidar disso, precisamos... A gastronomia é fantástica, né? Então, só que nós temos de nos aperceber disso, e isso ainda está... A medicina natural. Medicina natural. Que aqui se valoriza tanto e é tão caro, lá no Amazonas a gente tem de graça. Pois é. Então, nós estamos num processo de inverter a lógica da colonização. Não que nós queiramos colonizar alguém, nós só queremos que a Amazônia seja conhecida não só pelo lado exótico, mas também por produção intelectual, científica, cultural. E isso é difícil reverter, principalmente quando os governos não se comprometem com isso, né? Então, é o nosso caso lá do Amazonas. Não há um comprometimento em divulgar nossa cultura, em aprofundar nossa cultura, em melhorar a plataforma de produção. Digamos, esse CD eu produzi assim, individualmente, correndo atrás, dinheiro do meu bolso, patrocínio de pouquíssimas empresas e pouco patrocínio, né? Então não há essa intenção de alavancar, inclusive como uma atividade econômica, como há no mundo todo, atividade cultural é uma atividade econômica. E lá no Amazonas, mais difícil, no Brasil ainda não se concebe a cultura brasileira como um nicho econômico que pode dar renda, emprego, paga imposto, essas coisas assim. Y una preguntita, ¿es difícil para un cantante del Amazonas ser conocido en el resto de Brasil? Sí, mucho, mucho. Justamente por eso que estoy explicando, no hay un comprometimiento de empresas ni de los gobiernos con eso, de alavancar esa actividad. No digo ni do punto de vista artístico, mas económico mesmo. Es bom para a economía. Eu faço un disco desse, eu dou emprego para os músicos, eu dou emprego para o cara da gráfica, para o designer, né? E para o vendedor da loja de discos, né? E movimenta tudo. E além disso, quando leva a música para um lugar, eu estou levando aquele lugar junto. Às vezes, a Bahia, por exemplo, a Bahia faz isso. A Bahia vende sua cultura e todo mundo quer saber o que é a Bahia, né? Dorival Caymmi fez isso a vida toda durante 60 anos. A Carmen Miranda vendeu o Brasil. Se fosse depender da política externa brasileira, não vendíamos um frango. Quem vende frango é o João Gilberto, é a Carmen Miranda, é o Pelé, eu acho isso, né? Então, nós temos que inverter essa lógica, que o Brasil é cultura. O Brasil só é conhecido por causa dessa cultura. E não o contrário, né? As outras coisas vieram ao reboque da cultura. Então, no entanto, quem faz cultura no Brasil vive economicamente, a não ser, logicamente, os grandes ícones, né, que apostam que o mercado de TV, de novelas, investe, aí eles sobrevivem razoavelmente. Mas o conjunto, não há ainda aquela concepção econômica da atividade artística, da atividade cultural, acho. Esse é o Célio Cruz, eu estou impressionado com essa entrevista. Você trouxe um disco da Felicidade Suzy, que agora vive na Itália. Embaixatriz. E uma das maiores cantoras que nós temos lá no Amazonas. Para mim, a melhor cantora brasileira é ela. A Felicidade Suzy, é bom que você diga isso, porque ela vai escutar esse programa lá na Itália. Ah, é? Sim. Se quiser mandar um alô para ela, pode mandar um alô. Alô, aí. Minha musa, minha ídola. Pois vamos escutar minha uma música mais... Minha cantora predileta, minha diva mó, é a Felicidade. O nome dela já diz tudo, né? Como você conheceu a Felicidade Suzy? Há muito tempo, conheci cantando. Você foi ver o show dela? Vivi em vários lugares. A primeira vez, você lembra onde foi? Tinha um piano bar. Num piano bar. Ela e o Maestro Gerê. Maestro Gerê, que é um músico fantástico, formidável. E acho que foi isso, primeira vez. E é uma coisa, ela é uma estrela, né? Ela encanta a gente. Ela tem uma voz fantástica. E tudo assim, ela domina o palco. Assim. Nós fizemos um show juntos em Fortaleza. E assim, foi muita gente, foi um negócio assim, fora de comum, nem precisar tanta gente. No meio dessas tantas pessoas que fizeram show, acho que umas 40 pessoas, aí os músicos de lá, falei, já estavam meio assim, não, tá legal, tá bacana e tal, mas estavam meio entediados já de ouvir tanta música, já estavam cansados de Amazonas. Aí, de repente, aparece a Felicidade no palco, mas houve aquele silêncio comovente, ela cantando uma música do Belchior, uma música antiga. Eu não estou interessado, mas em uma teoria. Então, parou tudo. Aí eu firmei assim no queixo de um... E ela é assim, quando ela aparece, ela rouba a cena. Maravilhosa. Essa é a Felicidade, Suzy. Já escutamos algumas músicas dela aqui no programa, que também mandou a Cleuma pra gente. É que a Cleuma é a Relações Públicas do Amazonas. Já disse que ela é uma produtora internacional já. Porque ela manda música sempre, produção local, tá sempre informando. Me deve um livro do Thiago de Mello, porque ela perguntou, você quer que eu envie alguma coisa pelo Célio? E claro, ela me conhece, ela sabe que eu gosto das coisas difíceis, né? Então eu pedi o mais complicado possível, que era um livro do Thiago de Mello autografado. Ela falou, vou tentar conseguir. Ela tinha só 2 dias para conseguir. Não, mas é muito fácil, eu te mando, tranquilo. Thiago de Mello é muito reconhecido aqui na Espanha. E ele, o filho dele mora aqui, Thiago. Ah, não sabia. Músico. Vou colocar ele aqui no seu programa. Thiago, o baixista? Thiago. Não, ele é músico, compositor, toca violão e mora aqui. Eu acho que está aqui em Madrid. Não é o que toca com o Afonso, não pode ser, né? Porque eu conheço o Thiago que toca com o Afonso, que é o nosso amigo em comum. Não sei se é o mesmo, creio que não. É o Thiaguinho, eu tô com o e-mail dele, e eu tô na casa que eu tô hospedado, o meu amigo aqui, o Zé Antônio, e a marido da Ana, pra quem manda um abraço agora. Ah, é, vamos aproveitar, que te receberam, certo? Ah, tem que mandar um alô pra eles. José Antônio Garcia. Não, José. José, né? Fala aqui. José Antônio Garcia e a Ana Matos Garcia também, e a Paula... Joana Paula também, que mora aqui. Grande abraço. Só que ele mudou agora, está na casa nova. Muito bacana. Tem um quarto especial para mim, para minha mulher, a Jo. Que também está aqui, né? Está aqui, mas não sei se ela está podendo ouvir o programa, mas se tiver, manda um beijo para ela. E está sem internet, então eu vou. Quando eu sair daqui, eu vou ver se entro em contato com as pessoas. Pra poder conversar. Exatamente. O Afonso também, grande amigo Afonso. Afonso, gente fina, toca amanhã. Amanhã tem um show dele. Ah, vou vê-lo. Depois amanhã... me dá o... Sim, amanhã ele toca, ele e o Thiago. Quem eu pensava que era o Thiago que você estava se referindo. É, Thiago de Mello, o nome do Thiago, que é filho do Thiago, do poeta, né? Eles são uma geração de Thiagos, né? O Gaudêncio mora em Nova York, é professor de música, tem uma banda também, que é conhecido como Thiago de Mello também. Só os... O sobrenome, né? Ele é de Barreirinha, o Thiago de Mello. Barreirinha. Caboclo Saburucu, É o poeta Thiago de Mello. A gente está dando algumas informações, inclusive para a comunidade brasileira que está escutando o programa, sobre o Amazonas, que tem muita coisa que dizer. Vamos escutar uma música a mais, a música número 3 do disco, que como se chama, sério, essa música número 3? Cantiga. Cantiga? É um choro. É um choro? Pois vamos choro, meu parceiro. Vamos escutar. Agabantes. Braços dessa cantiga de beira-mar, que eu ouço e não me confundo. Quem toca a viola é o vento, quem canta é a boca do mundo. antiga de ribanceira, com tua simplicidade, renovas no amor da gente o coração da saudade. Ó cantiga de olho d'água, que brota dentro dos olhos e tira as mágoas do peito para enfeitar nossos sonhos. Cantiga minha, cantiga, és flor da beira da estrada, meu peito de primavera quer ser a tua morada. Cantiga minha, cantiga, leva estes versos contigo e dize pra toda gente que o nosso amor é infinito. De olho d'água, que brota dentro dos olhos e tira as mágoas do peito para enfeitar nossos sonhos. Cantiga minha, cantiga, és flor da beira da estrada, meu peito de primavera quer ser a tua morada. Cantiga minha, cantiga, leva estes versos contigo e dize pra toda gente que o nosso amor é infinito. Ouço a voz do sentimento. Próximo dia 11 de junho estará em Madrid o Clube do Choro de Brasília. Eles vão estar tocando e atuando aqui em Madrid, aqui na Casa da América e também na Sala Clamores. Nós vamos estar dando as informações para vocês nos próximos programas. Estamos hoje com Célio Cruz. Estamos fazendo o programa hoje em português porque ele prefere ser entrevistado em português. E estamos lançando o disco dele que chama Floresta Minha, uma coletânea de canções amazônicas, porque Célio é... De que parte do Amazonas você é? Manaus. De que bairro? Da Praça 14 de Janeiro. Da Praça 14, ali pela Ramos Ferreira. Não. Ah, Doutor Machado. Doutor Machado. Doutor Machado. Sim, senhor, sim, senhor. Agora, eu fui batizado na igreja da Praça 14. Miranda, você vai encontrar Nossa Senhora de Fátima. Sim, eu fui batizado na igreja da Praça... É, Nossa Senhora de Fátima. É. Eu fui batizado nessa igreja. Quando era bebê, né? Não me perguntaram se eu queria ser batizado lá, mas me batizaram lá. São as 11 horas e 31 minutos. Acabamos de escutar uma cantiga que é um choro, que você compôs. E a próxima música chama Musa. Imagino que deve ser para alguma musa sua ou alguma ex-musa. Conte aí para nós. Essa música eu digo que ela é minha. Mas ela fez pra você mesmo. Quem fez, não, quem fez foi o Armando de Paula. Aí só que o Armandinho. Exatamente, eu me apropriei dela mais do que ele, né? Então eu tomei conta dessa música. Ele fez para a namorada do Cacá, que é um mestre de capoeira. Ele não tem noção do perigo, né? E ele tem essa mania de fazer música para a namorada dos outros. Ele segue magrinho, continua magrinho? Ele não tem noção do perigo, né? Então, na época, uma moça muito bonita, né? Chamada Juliana, namorava com o Cacá. Ele viu a moça e fez essa música, que é uma declaração de amor linda. Ah, então vamos escutar. E mostrou para ela e para o namorado. E o que que deu? O que aconteceu? Eles continuam amigos até hoje. Isso é o Amazonas, tudo legal, tudo bacana, não tem problema. Escutemos a música. Uma canção nova em minha boca. Não dá pra viver só de repetir lições, versos desbotados pelo uso, já não bolinam corações. Moça, eu te vejo passar na rua, lua, sob a lua cheia do meu olhar, vai pintando um verso renovado, que envelhecido já se faz. Pensava eu assim, pudesse reter pra mim esse momento, que ilusão. Mas entre os dedos me vai, e lá ia eu gastar a vida com os bêbados errantes nos bares, nos porres de Manaus. Mais outra canção posta em minha boca, o caos do universo no teu olhar, única verdade desses dias, quando canções vens me inspirar, quando canções vens me inspirar, quando canções vens me inspirar, quando canções vens me inspirar. Se reter pra mim esse momento, que ilusão. Mas entre os dedos me vai, e lá ia eu gastar a vida com os bêbados errantes nos bares, nos porres de Manaus. Mais outra canção posta em minha boca, o caos do universo no teu olhar, única verdade desses dias, quando canções vens me inspirar, quando canções vens me inspirar, quando canções vens me inspirar, vens me inspirar, quando canções vens me inspirar, quando canções vens me inspirar, me inspirar, me inspirar. Estamos entrevistando hoje a um homem sem complexos. Ele se chama Célio Cruz. Vou falar em português. Estamos entrevistando hoje o Célio Cruz. Ele não tem complexos porque ele toca Candeias, que é a música dele mais famosa ali no Brasil, que é uma música muito linda. Todo mundo que já se apaixonou escutou essa música. E Célio, compor músicas para você, como é que é? Você acorda de manhã e decide, hoje eu vou compor uma música. Como é que funciona? Tem isso. Tem várias possibilidades. Aliás, todas as possibilidades abertas, né? Antes... É tipo Neston. Existe mil maneiras de preparar Neston, invente uma. Mas isso, é exatamente isso. E antigamente, quando eu tinha mais disposição, era acordava no meio da madrugada e pegar caneta, pegar violão. Hoje, talvez esteja mais difícil. Mas tudo, tudo na vida. Um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento sem nada. Um momento de apaixonado ou desapaixonado, ou abandonado, ou querendo ser abandonado, ou abandonando. Tudo. Você já abandonou muita gente, Célio? Não gosto disso, né? Mas às vezes as mulheres são muito desunidas, né? Então tem isso. Você já foi abandonado? Já, isso aí, o abandono faz parte. E é um aprendizado, tudo na vida é um aprendizado, né? Então... Aqui tem uma cantiga de amanhecer, por isso eu perguntei. Essa cantiga de amanhecer você compôs pela manhã? Ou... Ah, não, isso aí, essa música me dá muito orgulho, porque ela é um poema, para mim, de um dos maiores poetas do Brasil. Não vou dizer nem... Ele canta Manaus nos seus versos, mas ele o faz com uma propriedade tão grande. Tem 81 anos hoje, Luiz Bacelar. Para mim é o melhor, é o nosso melhor, é o nosso orgulho como poesia. Faz versos assim... Lindos. Fantásticos. Vamos, essa letra é dele. Então... Tenho muito orgulho do Luiz Bacelar. Até me ligou, mas agora que meu telefone veio funcionar. Vamos escutar a música? Vamos. E vamos mandar um beijo para Cleuma Lima, que está escutando a gente lá no Amazonas pela internet. Minha produtora internacional, Cleuma Lima. E deve ter mandado também para o Nilson Chaves, que é o nosso presidente das Forças Revolucionárias da Amazônia. Nossa. Caramba, estamos poderosos. Escutemos aqui. Cantiga do Amanhecer. Sol canta nas landes, uma cantiga de gemas, com as claras nuvens batidas de ventos. Ovo do Nhambu, a casca azul do céu, se abre em passarinhos que já chilreiam no choco desse ovo louro. Pelo pasto verde claro vai aquele touro novo em seu cortejo de borboletas, retoçando o dia que começou quando o voo do ovo se derramou. Amanhecia. A casca azul do céu se abre em passarinhos que já chilreiam no choco desse ovo louro. Pelo pasto verde claro vai aquele touro novo em seu cortejo. Sou quando o voo do ovo se derramou, amanhecia. Estamos escutando o fenomenal Célio Cruz, que veio desde Manaus visitar Madrid. É a primeira vez em Madrid, Célio? Primeira vez. Qual foi a sua impressão? O que você notou aqui quando Adorei. Você chegou? Achei fantástico. Esse anjo preto que está aqui atrás da gente olhando, o que você achou aí? Sem problema, não tinha problema com as cores. E você veio com a sua esposa para conhecer a cidade, vai ficar até quando? Eu vou ficar nessa primeira vez até dia 25. Dia 25 vou para o Porto. Tem um evento que outra propriedade lá em Manaus é que todos os artistas, todos não, boa parte dos artistas tem outra atividade. Geralmente é a atividade com a qual se sobrevive, né? No meu caso, eu sou advogado, além de compositor, sou advogado. E no Porto vai acontecer um encontro de advogados brasileiros e portugueses, que eu faço parte de uma associação de advogados trabalhistas, né? Chama Laboralistas. Que, e é um encontro para se discutir justamente matérias pertinentes a esse trabalho. Aí o encontro é 25 a 27, aí eu puxei mais para cá para vir para Madrid e puxei mais para lá, para depois do encontro volto para cá, para ir para Barcelona. E... Amanhã você pode ir no show do Afonso aqui em Madrid, que ele vai tocar? Eu não falto por nada. Amanhã é quarta-feira, ele não lhe convidou, mas a gente se autoconvida, né? Isso, porque... mas... Afonso é um pouco estrela, não convida amigos. Mas a gente... E é caro para mim vir assistir o show dele, ele nem dá valor para isso, né? Claro, pô, vim em Madrid ver o show. Eu assisti lá em Manaus, ele fez um show numa espécie de pub que tem lá, que é o Chefão. Como é que tá a noite? Manauara. Ela tá... Manaus é cíclica, né? Ainda então... tem aqueles lugares no Veiral, aqueles bares no Veiral, assim, o Açaí, eu acho que chamava Açaí. Não Açaí lembro. Ainda tem. Ainda tem, promove shows também, uma comida maravilhosa. Quando levar a Sara lá em Manaus, leve no Açaí. E tem um outro, que é um nome indígena, que é Vaco Sese, que é também comida regional. Onde tá? No Veiral também. No Veiral também. E eu acho que há um crescimento dessa parte gastronômica. E como estamos vivendo um ciclo agora de voltarem bares novamente, com música. Com... E aqueles cafés da manhã que tinham, regionais, ainda tem muito? Mais ainda. Ah, nem me fala. Itacoatiara. Itacoatiara, festival Fecane. Como é que vai o festival, Fecane? Todo ano. É sucesso imenso, ainda? Um grande imenso, sucesso? Imenso. Logicamente que... Há uma descaracterização que acho que é um processo natural até. Mas eles misturam com outros tipos de música, né? Antigamente só MPB, só música de festival, os shows, era gente envolvida com festival, com MPB. Hoje mandam forró, pagode e tal para talvez reunir mais gente. Eu acho errado, mas eles estão no sucesso, eu não tenho... Também tanta moral para dizer o que eles devem fazer ou não, mas o festival continua um festival imenso. O festival Fecane, Manacapuru, Presidente Figueiredo, essas cidades que tem, se você for no Amazonas, se você está escutando o programa For no Amazonas, o que você recomendaria para as pessoas conhecerem, Célio, você que é de lá? Assim, a selva, né? Selva, tem vários hotéis de selva, uma coisa bacana. O Rio Negro, tenho o maior orgulho do Rio Negro, é lindo. Você ir, atravessar, ficar no meio, tomar banho. É para mim, hoje, eu que nunca saí de lá, nunca morei em outro lugar, continua sendo um dos prazeres maiores que eu tenho na vida. Eu tinha um colega na televisão, eu trabalhava na TV Cultura com a Célis Borges, antes de vir para cá. E eu me lembro que chegou um paulista lá na televisão dizendo que quando ele estava sobrevoando o Rio Negro de avião, ele pensava que tudo era petróleo. Quem dera. Estamos ricos, o Brasil é rico. Tudo isso de petróleo aí embaixo, a gente desaproveitando. Rio Negro. E o Rio Negro, claro. Vamos escutar uma... Você compôs alguma coisa pro Rio Negro alguma vez? Sério? Compus. Candeia de Estrelas. Candeia de Estrelas, não, mas... Candeia de Estrelas foi assim... Não propriamente, mas... Mantra, porque... Que é a segunda música. Exatamente, porque quando o Rio Negro à noite, por qualquer meio de transporte que você chegue, ele reflete as luzes do cais. Então, parecem olhos. E também quando o pôr do sol, parecem pequenos olhos, né? Então, são minhas essas águas e são meus todos os olhos. Eu fiz assim, não propriamente dizendo... Eu fiz uma com Armando de Paulo, mas não gravei, dizendo o nome do Rio Negro. Que eu já cansei da cidade, vou achar-te Rio Negro e tal, e remar, etc. mas vai ficar pro próximo. Que já estão me cobrando Floresta Minha 2. Porque ficou. Como tem, a gente fica muito sem gravar e é uma produção muito grande, então para fazer um disco, não dá para fazer um disco de música amazônica com 10 canções só. Então ficou muita música de fora. Rondônia, por exemplo, o Bado, que faz parte aí, compositor fantástico. A gente começou a fazer a música, só que ele não ficou pronta. Ele é pior do que o Dorival Caymmi. E a Miranda Leão, aquela rua, Miranda Leão? Ele continua ali. Parece... O Mercado Adolfo Lisboa. Isso, está em reforma, vai ficar lindo. Ele entrou num programa do Ministério da Cultura chamado, sim, Monumenta. Gilberto Gil, quando eu entrevistei Gilberto Gil, me disse que ia liberar uma verba para reformar o Adolfo Lisboa. É, mas o problema lá é que as pessoas que conceberam o projeto não entenderam a filosofia do projeto, né? Porque o monumento é assim, você recupera o prédio, mas não só o prédio. Você tem que reconstruir a vida das pessoas que dependem dali, economicamente. Não é só chegar a reformar o prédio, não. Você reforma o prédio e traz benefícios para todo o entorno. Assim, as pessoas que vão ser lá têm que ser aquelas que estavam lá, benefícios econômicos para aquelas pessoas que estão lá. Então, ele é mais profundo do que propriamente reformar o prédio. É muito bonito o monumento. Então, assim... É o Célio Cruz, o amazonense de verdade. Como poucas pessoas sabem, eu sou caboclo. Eu sou caboclo, sou do Amazonas. Eu não sou ribeirinho, sou de Manaus também, como o Célio. Eu nasci no bairro do Japiim, com muito orgulho. E, para mim, uma felicidade muito grande receber um músico tão fantástico da minha cidade. Nunca imaginei na minha vida que um dia ia entrevistar a Célio Cruz em Madrid, no Círculo de Belas Artes, coisas que acontecem na vida, né? Então vamos escutar aqui música, a música chama Meu Bem. Eu vou dedicar essa música para a Cleuma Lima, que possibilitou esse encontro nosso. Sim, concordo. Concordo. Escutemos. Plenamente. Meu bem, é tanta coisa para dizer. Mas as palavras não vêm, não vês, é só te ver, é só te ver. Tanta presença assim, tinha de ser você pra mim. E para o tempo teu poder, pra renovar meu ser, enfim. Qualquer pedido teu, seja o que for, é sempre sim, meu bem. É só ligar que eu vou, pra Barcelona ou pro Bonfim. Pra rede um banho de rio, pro rio, pra Roma ou pra Belém, meu bem. Não importa onde for, meu destino é sempre sim, meu bem. Tanta coisa pra dizer, mas as palavras não vêm, não vês, é só te ver, é só te ver. Tanta presença assim, tinha de ser você pra mim, e para o tempo teu poder, pra renovar meu ser, enfim. Qualquer pedido teu, seja o que for, é sempre sim, meu bem. É só ligar que eu vou, pra Barcelona ou pro Bonfim. Pra rede ou um banho de rio, pro rio, pra Roma ou pra Belém, meu bem. Não importa onde for, meu destino é sempre sim, meu bem. Meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem. Estamos aqui na 100.4 divulgando o disco de Célio Cruz, que estava contando justamente... Eu gostaria que você repetisse, Célio, que estava me contando fora, fora do ar, essa coisa que nós não sabemos valorizar as nossas coisas do Amazonas. E, por exemplo, o açaí é exportado para o mundo pelos Estados Unidos. É. Coisas curiosas, né? É, o Japão tentou patentear o cupuaçu, né? Foi uma guerra judicial internacional. Perdeu, porque entrou na hora, né? Que não podia patentear uma fruta aqui, de lá da região. Mas há isso aí. Cupuaçu, açaí, andiroba, copaíba e vários outros elementos, frutos, drogas, etc., da Amazônia, que isso está revertendo. Hoje, por exemplo, Manaus tem um centro de biotecnologia, mas começou agora, assim, com investimentos e tal. E eu, no entanto, pelo mundo já circula, porque fora tem essa mentalidade industrial, econômica, de investir nessas coisas que a gente talvez pouco dê valor, né? Então, faz parte desse pensamento de colônia, infelizmente, né? Então, para se libertar disso aí e começar a ver que tem coisas interessantíssimas, por exemplo, o Boticário investe lá direto com aromas, fragrâncias, texturas, cremes, etc. Isso já é um retorno, já é, digamos assim, uma mudança bem, bem radical em relação à lógica comercial que tinha anteriormente, que é exportar matéria-prima. Quer dizer, o retorno que se tem exportando matéria-prima é muito pequeno. E não há aquela agregação científica, educativa em relação a produzir ciência, produzir tecnologia, produzir bens manufaturados, bens acabados, né? Infelizmente. Vamos mudar isso, os Amazonenses Unidos, jamais seremos vencidos. Chegamos no final do programa, Célio. Qual é a música que você... Falta a gente escutar Punhal de Ferro, o Boto, que já escutamos bastante, Teu Nome Sou Eu e Tomara. Qual é a música que você acha que deve despedir o programa de hoje? E se você quer dedicar para alguém, esse é o seu momento. Tá aí, Tomara. Tomara é interessante, que é uma música... A 10. Roraimense. Tomara, e vamos dedicar para alguém? Vamos dedicar para os amazonenses, para os brasileiros residentes aqui na Espanha. Essa música, ela fala da tribo, fala da nossa tribo, que a gente quer cantar poesia para que a tribo, você vá na janela e fique feliz, e goste de poesia, e goste de música, e cantar nossa música. Eu acho que vem bem ao encontro da conversa que a gente estava tendo anteriormente. Eu gosto, na verdade, de todas essas... Fica difícil, eu não gosto, porque as outras podem ficar com ciúme, né? Mas eu gosto desse disco como um todo, acho que veio no momento exato. E eu faço o disco para não me arrepender no dia seguinte. E as músicas, até agora, 15 anos depois, as músicas do Candeia de Estrelas, as pessoas continuam gostando. E eu continuo gostando, isso é mais importante. É isso, pronto. Esse é o Célio Cruz, o fenomenal compositor amazonense que visita Madrid, vai dia 25 para Portugal, para o Porto, e logo volta a Madrid outra vez. Isso. Que dia? Dia primeiro. Dia primeiro. Vamos tentar contactar com ele, se alguém quer algum disco, alguma coisa do Célio, entre em contato com a gente aqui, que a gente facilita. Célio, muito obrigado pela sua visita aqui na Espanha, por aqui no programa. O programa está à sua disposição. Tá legal? Eu que agradeço. Me sinto honrado de estar aqui, muito feliz. Cidade fantástica, linda, as pessoas muito receptivas. Assim, tô em casa praticamente. Tá em casa, bendito. Até a próxima, manda galera. Graças a Sara Bilheira, daqui a alguns instantes o programa vai estar já online para as pessoas que querem ouvir no nosso blog o programa, para quem quiser escutar em qualquer parte do mundo, a qualquer hora. Um biquinho para todos. Até amanhã. Mañana vamos a regalar un disco de Célio Cruz para vosotros, vamos a hacer un sorteo, así que estar atentos. Hasta mañana. Vivas na tua cabeça. Tomara que exista som batendo no teu coração. E que este canto possa agradar tua aldeia. Pro teu povo ler poemas na janela. Para que existam cores no teu pensamento. Tomara que exista madrugada no teu bocejo. E que seja verso cada esquina de onde moras. Para